FM. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Nandão, você tem ideia de quantas bandas importantes estão juntas nessa gravação, nesse disco aqui ao fundo? Chuta um número. 4. Esse aí é o fundo do novíssimo disco do nosso ídolo Edwin Collins. Então vou citar as bandas que têm alguma referência com esse disco. Evidentemente, Warren Juice, a banda original do Edwin Collins. Mais, Franz Ferdinand. Manja? Ferdinando? Sim. Smiths? Conheço, já ouvi falar. The Drums, a mais para frentex banda de Nova York hoje. Nunca ouvi falar. Aztec Camera? Não conheço. Sex Pistols? Vagamente. Tá bom, não? Vagamente. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando do dia 21 de dezembro de 2010, edição número 249. I repeat, edição número 249. Ou seja, semana que vem, saideira total do Ronca Ronca em 2010, daremos com os cornos na edição 250, tá bom? Não? É legal fechar com o número redondo, né? Meu Deus. Aliás, a proximidade com o Papai Noel, Nandão, hoje faz essa edição do programa muito especial, porque vários dos meus desejos estão sendo realizados. Tem presente de Natal? Muitos presentes, isso. Muitos. Massari acabou de dar um pra gente, né? É verdade. Ao vivo, para todo o planeta, do programa Metrópolis, a gente fala disso da TV depois. Cultura. Nandão, por onde a nossa audiência participa do programa? Estamos ao vivo até meia-noite. Pode participar através do nosso e-mail e ela já participa. Muita gente fazendo referência ao CD que você tocou aí na abertura. CD da abertura? Mistério de, do Edwin planeta, Collins? Mistério do Planeta. Você lembra a última vez que nós mostramos essa música, né? Porra, o que aconteceu? Muita lágrima. Foi difícil trazer a criança de volta. Foi o programa seguinte ao SWU. SWU. Enfim, muita gente participando já do nosso e-mail, roncaronca@oifm.com.br. A gente está aqui até meia-noite, mande seu comentário, pergunta, pedido, crítica, etc. É verdade. Just moving on and living on strong day. Yeah. Oh, mercy, Jah. Have mercy on them that have mercy on themselves. Like this and not the jail. Yeah. Who found himself in the mercies of thee. Under those big wheels, oh, Jah. FM. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Ah. Aqui em São Paulo o que mais me amola é esses bondes que nem gaiola. Cheguei a abrir uma portinhola, levei um trampo e quebrei a viola. Ainda pus dinheiro na caixa da esmola. Chegou um velho se faceirando, levou um tranco e foi cambeteando. Beijou uma véia e saiu bufando, sentou de um lado e agarrou suando. Pra morde o vizinho tá catingando. Entrou uma moça se arrequebrando, no meu colo ela foi sentando, pra morde o bonde que estava andando, sem artazinha está esperando. Eu falo, claro, eu fiquei gostando. Entrou um padre bem barrigudo, levou um tranco dos bem graúdo, deu um abraço num bigotudo, um protestante dos carrancudos. Que deu cavaco com batinudo. Eu vou me embora pra minha terra, é pra porque ele ainda vira em guerra. Esse povo ainda sobe a serra, pra morde a light que os dentes ferra. Nos passageiros que grita e berra. Ei, compadre Maurício! E Paulinho! Ronca, ronca! O Clube do Bolinha estará no dia 5 de outubro, na 30ª Feira de Animais, uma festa linda em São Carlos da São Paulo. Merry Christmas, baby, you sure did treat me nice. Merry Christmas, baby, you sure did treat me nice. Yes, you did now. Gave me a diamond ring for Christmas, now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got me some good music on my radio. I said I'm feeling mighty fine. Got me some good music on my radio, Lord. I want to kiss you, baby, while you stand beneath the mistletoe. Presents that you see before me. Merry, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. I haven't had a drink this morning, but I'm all lit up like a Christmas tree. Merry, Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Ronca, ronca. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero cantar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou que nem sabia,

perseguem loucamente. Som de guitarra, de baixo, de bateria. Como era isso? Quantos microfones além de um? Segredo, segredo total. Isso aí é o seguinte, não precisava microfone, né? Que a gente morando junto já tava, né? Entendi. Então tava ensaiado. É aquele negócio jogando bola, fazendo música, acabava aquela pelada final de tarde, os instrumentos já estavam montados, não tinha que pegar ninguém em casa, nem trazer ninguém, nem pegar trânsito. Tax, voucher, já tava, era a brincadeira da gente, jogando bola e fazendo música. E aí toda hora também a gente mudava, né? Até que chegava uma hora, o nego dizia, boa, para, não muda mais, não cria mais, dá um tempo, grava do jeito que tá, que já tá bom demais. Dá um time, né? Que nem o cara dá falou. Dá um time. Que porra é time? Hein, Betão, olha essa bateria aqui, cara. Liga nas quebradas do Jorginho, Maurício. Isso é situação, hein, cara. Paulinho Boca de Cantor, que muita emoção. Um dos presentes de Papai Noel, Nando. É. Falei no início do programa. Boca, por favor, apresente a rapaziada que está com você nessa edição histórica do Ronca Ronca, número 249. Estamos ao vivo em São Paulo. Alô, alô, alô, alô, São Paulo. É ronca, ronca, ronca e não para de roncar, São Paulo. Aí. Porque a gente está aqui, ó, a gente está feliz da vida. Estamos aqui com o Maurição e com outro Maurício espetacular, que é o Maurício Pereira, está aqui comigo também, participando de um projeto que a gente vai falar daqui a pouco para vocês sobre a música de São Paulo. Está o Maurício Pereira, está o Betão Aguiar, que dentre outras coisas é filho aqui do papai. É verdade. Está o nosso querido coordenador aqui também, o Davi Maia, mais conhecido também como Eu Preciso de um Companheiro, entendeu? A galera do Ronca Ronca curtindo aqui com a gente nessa noite maravilhosa de verão. Ele ronque, mas não acorde o companheiro dele, né? Não pode ronca, acordar ronca, o companheiro, vai mas ser não ruim. Acorda a galera. Muito prazer, Maurício. Então, estamos aqui. Isso aí. O Brasil sintonizado na UFM, rasgando o brasa de Recife a Porto Alegre. Nós temos essa lenda da música brasileira, Paulinho Boca de Cantor, ao vivo com a gente até meia-noite. Use e abuse da criança. Por onde, Nandão? Pelo nosso e-mail roncaronca@uefm.com.br. São 10:30 em ponto. A gente recebeu vários e-mails e todos os e-mails fazem referência à música Mistério do Planeta. É incrível como essa música realmente toca. Enlouquece, né? Tanto que Maurício é testemunho de como eu fiquei chorando uns 5 minutos. Eu pensei que ele não fosse voltar para fazer o programa. Não, é brincadeira, mesmo. Não. Fiquei chorando em 5 minutos. Foi um dos momentos antológicos. É, enfim, e chegou um e-mail aqui do Charles Porto Ramos de Maceió. E ele pergunta, sempre quis saber de quem era essa música. Desculpem a minha ignorância. Ouvi ela num trecho do comercial do Multishow, que é uma vinhetinha, né? Do Multishow, a música Mistério do Planeta. Identifiquei loucamente agora, queria apreciar ela como deveria ser, com vocês tocando ao vivo. E essa música é dos Novos Baianos, meu querido Charles. Isso aí. A música do disco Acabou Chorare. Um disco imbatível, né? Pode-se dizer assim. Mais adiante a gente vai falar disso. De como, depois de tanto tempo, tantas décadas, esse disco Acabou Chorare passou a ser entendido em sua plenitude e hoje se transformou, né, mais do que já era, num marco da música brasileira. E você é melhor do que qualquer um para comentar essa história do disco, como ele foi entendido, enfim. Paulinho, porra, que emoção, que cara. Que bom também estar aqui, cara. Que espetáculo. Eu adoro São Paulo, né? E essa coisa dessa proximidade assim, com São Paulo me fez pensar um pouco nessa história da música de São Paulo, que eu adoro também. E a gente está contando essa história através de um site que a gente já está jogando ele aí no ar. Atenção, galera. Então é ronca, isso aí. Ronca, é ronca, ronca. Olha aí, ó. É www.musicadesaopaulo.com.br. Vocês vão se deleitar. Olha, tem uma curadoria fantástica. A gente conta a história da música de São Paulo, mas um olhar nosso, assim, sabe? Olhando para o passado, não. A gente está olhando para o futuro. A gente mostra o que foi expresso na música de São Paulo para você que está aí ligado no Ronca Ronca, que está participando dessa movimentação maravilhosa que está acontecendo na vida cultural de São Paulo, na vida de São Paulo, né? São Paulo hoje desbancou todas as outras capitais do Rio de Janeiro com a sua grandiosidade cultural, né? Movimentos musicais surgindo dentro dos prédios, saindo dos prédios para as praças, movimentos musicais fantásticos, já estão rotulando de nova MPB, mas uma gama de um colorido fantástico de misturas sem fins da música de São Paulo, que vocês vão poder ver isso tudo contado, esse olhar, através do site que nós estamos lançando hoje aqui no Ronca Ronca. É verdade. O site é www.musicadesaopaulo.com.br, que teve o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Até meia-noite nós vamos mostrar algumas dessas músicas mapeadas pelo Betão, pelo Boca e seus Blue Caps. Então, muita atividade, muita atividade, pelo amor de Deus. Na velocidade da fuga, o para-brisa, barra limpa, amor. Nós vamos conhecer outro mundo, outro mambo. Na velocidade da fuga, na velocidade da fuga, na velocidade da fuga, as estrelas. Nandão, lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Logo de cara, agradecer a nossa torcida frenética que esteve sexta-feira no Lapa Café, na festa saideira Ronca Ronca, desorientação total e absoluta, que infelizmente não contou com a presença do Nandão. Muita gente perguntando por você, mas o Nandão... Tá, eu não frequento. É, é verdade. Esse tipo de coisa. No ar, no asfalto, na velocidade da fuga, na velocidade da fuga, na velocidade da fuga. Oi FM. Ronca, ronca. Zvaita sei mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba vako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Ah. Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá, eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar, me assaltar. Trombadinhas que são, que fazem do assalto a sua profissão, na Avenida São João. Bebericando cachaça, sandália havaiana, tentando assaltar na Praça Dom José Gaspar. Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá, eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar, me assaltar. Trombadinhas que são, que fazem do assalto a sua profissão, na Avenida São João. Bebericando cachaça, sandália havaiana, tentando assaltar na Praça Dom José Gaspar. Andando nas ruas do centro, tira a mão do meu bolso, tira a mão do meu bolso. Oi FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. All that's rich, I own a ranch of granny. Shit, Debra, Ebenezer, Cadabra. Witch goddess, witch goddess of Lancashire Boulevard. Cover my entire bodice with Avon Collagna. And drive me to some relative's house in East L.A. Just till my skin clears up. Turn it to Channel 13 and make me watch the rubber tug when it comes out. From the puffed and flabulent Mexican rebel goods mask, it's time they show the Bernaca. Make me buy the flosser. Make me grow brainiac fingers. But with more hair. Make me kiss your turquoise jewelry. Emboss me. Rub the hot front part of my head with rigid unguents. Give me boss relief. Oi FM. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício, partiu da vila, tô ligado. Cavaleiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Nandão, a edição histórica de hoje, número 249, está repleta de fatos inusitados. Confere? Positivo. A visita de Boca e seus Blue Caps. Confere? Positivo. Hoje, terça-feira, dia 21 de dezembro, 70 anos, o Bolinho da Criança tem 70 velhinhas, de Frank Zappa. Sexta-feira, nós demos com os cornos na subida de Captain Beefheart, Unha e Carne com Zappa. Tudo isso desembocando hoje aqui, meu amigo. Tem maquininha de oxigênio, essas coisas aí. Balão, né? Porque a pressão tá forte. E, ao chegarmos aqui para acertarmos as carrapetas, Calmon ligou a tela para a gente apreciar a chegada de Massari no Metrópolis, do Cadão, ao vivo. Quando aparece a primeira imagem, Massari foi lá como principal conhecedor da obra e da vida de Frank Zappa, me aparece o nosso colega com um manto, com a camisa do Ronca Ronca, mano. Eu quase caí de emoção, cara. Muito forte mesmo. Massari, pô, eu não sei nem como te agradecer para sempre essa gentileza. Um dia tão importante para ele, né? Para todo mundo que gosta de música. O Massari, 70 anos do Zappa, ele aparece ao vivo no programa do Metrópolis com a camisa do Ronca Ronca. Realmente, eu vou beijar tua boca quando te encontrar, hein, cara? Se prepara. Paulinho Boca. Estamos ao vivo até meia-noite em São Paulo, na UFM São Paulo. E ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. E para o seu rádio, frequência modulada. OIFM BH Belo Horizonte 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo com Paulinho Boca de Cantor na edição 249 do Ronca Ronca na OIFM. Aqui ao fundo, o disco gravado ao vivo, um lado ao vivo, outro lado em estúdio, do Zappa com o Capitão Beefheart. E mais adiante, eu vou tentar o Massari hoje, como era previsto, tá cheio de costura, né? Tá cheio de coisa para fazer. Ah, tá. Mas mesmo assim a gente vai tentar colocá-lo no ar, nessa edição histórica do programa. E mais uma gentileza dele, ele deixou duas músicas do mais recente disco do Frank Zappa. Um álbum triplo, gravado em 1978 no Odeon Hammersmith em Londres. O Massari, inclusive no Metrópolis, mostrou o disco e deixou duas músicas para que a gente apresentasse até meia-noite no Ronquinho. Lembra dessa parada, hein, cara? Positivo. Hein? Positivo. O que diz a nossa torcida? Cara, muitos e-mails sempre fazendo referência aos Novos Baianos, mas pintou um e-mail aqui já para a gente abrir a história do projeto. Afinal, Betão, Maurício Pereira e Paulinho Boca de Cantor estão aqui divulgando o projeto Música de São Paulo, da Catira ao Rap. E aí um e-mail aqui do Marcelo perguntando: Maurício, vou começar contigo falando, como é que vocês se juntaram, você e Paulinho se juntaram, e os outros curadores, né, junto com o Betão, para criar essa história do mapeamento da música de São Paulo? Bom, no duro eu fui juntado. Um belo dia ligou o Paulinho e falei: uai, quem é esse baiano no telefone, né? Não, porque tem um projeto aí, a música de São Paulo. Eu fiquei pensando, que coisa louca, né? Partir lá da Bahia. E aí ele veio caçar aqui em São Paulo caras com visões diferentes da música do estado de São Paulo. Então, vai, eu tenho uma cabeça mais do pop e tranqueiras assim. O Sérgio Molina, que é outro dos curadores, que é um violonista, que tem um disco super legal junto com a Miriam Maria, em que ele pôs música em textos que o Itamar Assunção deu para ele um pouco antes de morrer. O Molina tem uma visão mais erudita, né? O cara mais acadêmico. E tem o Ivan Vilela, que é um violeiro juramentado, que dá aula de viola na USP. O cara pôs a viola na faculdade. E que tem uma visão bonita, entre outras tantas coisas, da música rural paulista. Que aqui em São Paulo, a música é muito assim. Tem a coisa caipira muito forte, a coisa do samba é forte. O samba rural dos pretos e o samba urbano dos italianos. E o resto, meu amigo, é rock and roll e rap. E o pop, que é a gente misturando tudo que tem aí. Então, ele ligou para mim, como ligou para o Molina e pro Ivan, eu acho que para trazer um pouquinho de cada vertente dessa da música de São Paulo. E para fazer essa listona aberta a polêmicas que está na cabeça dele. Verdade. No site, como é que é mesmo? Site, Paulinho? www.musicadesaopaulo.com.br. Agora, vocês devem ter levado uns 55 meses para fechar essa lista de músicas, né, cara? Deve ter sido muito, muito trabalhoso. Olha só, eu tinha feito esse trabalho já com a música lá da Bahia, um trabalho chamado Do Lundu ao Axé, né, que foi um CD duplo com a participação de vários artistas, entre eles Gilberto Gil, Moraes Moreira, Margarete Menezes, Luiz Caldas. Foram 24 artistas, foram 30 músicas. Quando Betão, que é o meu filho, Betão Aguiar, que é produtor musical e que é músico também, disse: pai, por que a gente não faz isso com a música de São Paulo? Aí eu falei: vamos fazer o disco. Ele aí disse: não, primeiro vamos disponibilizar isso numa plataforma digital, né, num site, e depois a gente vai disponibilizar também CD, DVD, e o projeto completo é: primeiro estamos lançando o site, que eu queria que você falasse o nosso olhar, que não é uma coisa definitiva, por isso que é um site, é aberto, sobre a história da música de São Paulo. Chama Música de São Paulo, da Catira ao Rap. Betão, fala aí um pouquinho. Primeiro eu queria, assim, fazer uma saudação à galera aqui do Ronca Ronca, que misturar Frank Zappa com Novos Baianos, só vocês mesmo, né? Muito bom, parabéns, Zappa e Novos Baianos, realmente foi foda. E aí o lance do projeto eu achei isso, assim, eu como pesquisador também trabalho com isso e adoro música, as matrizes musicais e tal. Eu ficava achando um absurdo o CD que ele tinha feito na Bahia não ter mais a tiragem acabar, passa aquela coisa do momento ali, você não tem mais como encontrar aquilo. Quem tem, né? Exatamente, e assim aconteceram com vários outros projetos bacanas, né? E aí eu falei, bicho, se a gente bota isso na internet, pode dar uma coisa mais eterna, assim, eternizar mais essa pesquisa e esse olhar. E na verdade é isso, assim, o grande propósito disso é ter esse ex-curatorial, essa curadoria dessas pessoas, inclusive a Gisele Jordão e a Renata Lutti, que indicaram muito, que ajudaram a gente nessa escolha de estar com o pessoal que a gente já conhecia pra caramba, mas elas só sacramentaram, falando, pô, vai nessa aí mesmo que o pessoal é de primeira. E aí acho que a ideia maior é essa, é de se causar um questionamento sobre isso, porque a música paulista, entre aspas, ela não tem uma identidade tão óbvia quanto tem a do Rio, como tem a da Bahia, de Recife. E assim, ao mesmo tempo é muito peculiar, assim, é muito genuína e única, né? Então acho que essa discussão é rica pra caramba. E pra isso tem o site, assim, tem um espaço pra interação com as pessoas, que as pessoas possam colocar, falar, pô, Paulinho Baiano esqueceu de não sei o quê, pô, tá faltando isso. A gente hoje já lembrou de mais umas três coisas, quem não estão no site, mas é deixar claro que é um olhar deles, assim, é um recorte dessa curadoria, dessa galera que se juntou pra eleger essas músicas, através de canções que representam a música de São Paulo. Muito bem. Só a última, quer colocar alguma coisa, jovem? Não, diga. Aquele, o e-mail do Man? Isso. Né? Boa. Só pra gente já voltar. O Man é o Marco Antônio, nosso ouvinte de muito tempo, esteve na festa sexta-feira, subiu pelas paredes, como sempre, cabeleira altíssima, como sempre também, e participa loucamente toda terça-feira do programa. E hoje está mais feliz do que pito no lixo com a presença de vocês aqui. Está enlouquecido. Siga. Não, por favor. Marco Antônio Monteiro, o Man pergunta pro Boca se no tempo dos Novos Baianos, se era verdade que o grande Ney Conceição, super volante do meu glorioso Botafogo de Futebol Regatas, era mais doido nas peladas ou nos ensaios dos Novos Baianos. Aproveita e dá uma aula. Ah, bom, aí ele tá dizendo para me dar uma aula de quem foi Ney Conceição. Realmente não tenho a menor ideia, cara. Ney Conceição, um grande craque. Uma lenda, pô. Um craque que era tão livre e tão novo baiano também, que ele arrumou um contrato milionário para vir para o Palmeiras. E ele estava com os Novos Baianos e não quis vir. Passou a noite lá escutando o Novo Baiano. E o cara disse, rapaz, você tem que ir treinar e tal. Já era de madrugada. Não. E terminou que ele também estava com uma namorada lá que não queria que ele viesse. Então, ele vinha para substituir, sabe quem? Ademir da Guia. Só brincadeira. Isso. Que fera, hein? O Ney Conceição não é brincadeira. É um grande craque. Agora é um cara, assim, de uma liberdade total. E como a gente gostava muito de futebol, né? Aconteceu uma coisa muito interessante. A gente participou da democracia corintiana, a gente participou também, porque o Afonsinho é o grande cara, assim, que fez com que o jogador de futebol visse que ele não podia ser pau-mandado, porque ele vivia da habilidade dele. Ele que era o cara, ele que era a estrela. Não era o dono do time, nem nenhum cartola que ia dizer alguma coisa pra ele. E o Ney e o Afonsinho tinham muito essa coisa dessa liberdade, o que ocasionou problemas terríveis pra eles e tal, com os clubes que eram rígidos, disciplina rígida e tudo mais. Mas o Ney Conceição era tão genial que ele, quando a gente batia aquela pelada lá do Caxinguelê, lá do Rio de Janeiro, ele uma vez passou por todo mundo, passou pelo goleiro, ficou ele e a trave aberta, ele parou a bola, começou a amarrar a chuteira devagarzinho, todo mundo gritando, faz o gol. Ele falou, pô, eu não paguei, eu faço se eu quiser. Eu paguei pra jogar, porque lá tinha uma rateadazinha da gente fazer uma caixinha pra alugar o campo. E ele parou, começou a amarrar a chuteira e disse, não falei que eu paguei, eu só... Aí fez o gol, mas disse, pô, calma, não é assim não, é na hora que eu quero e tal. Então são uns gênios da bola, como foi o Sócrates, o próprio Casagrande também, que além de jogarem bola bem, tinham posições firmes quanto à posição deles como jogadores. E o Ney, que foi confirmado aqui pelo Boca como sendo cabeleira altíssima nas peladas e nos ensaios dos novos baianos, lamentavelmente subiu absolutamente largado na rua, não digo como mendigo, mas muito próximo mendigo, sem nada, sem absolutamente nada, literalmente fudido. esse talento do futebol, da poesia, uma figura espetacular que, conforme o Boca acabou de contar aqui, algumas pouquíssimas histórias do Ney, que carinhosamente, por ser cabeleira altíssima, era conhecido no Leblon como Ney Conha. Manja? Uma figuraça. Ney Conha. Ney Conha. Porra. Que fera, hein? O Ney Conceição, conforme o Man falou, que foi um genial jogador, sobretudo do Botafogo, e não quis vir para o Palmeiras, porque preferiu ficar com os novos baianos, é um camarada que precisa ser ressuscitado. Né? A importância dele, o papel dele, como o Paulinho falou, junto com Afonsinho, Paulo César Caju, né? E com outros jogadores que deram um entendimento à profissão que não existia antes. Né? Todos vestiram a camisa do glorioso Novos Baianos Futebol Clube. É isso aí. Aliás, a lista dos que se perderam lá no sítio é enorme, né? Pois é. E não ia treinar, e sumir, cadê os caras? É isso aí. Ronca, ronca, ronca, ronca. FM. O negócio é o seguinte, gravando Charles Cândido 45, ó, câmbio. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, o meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor, por isso onde quer que eu ande, em qualquer pedaço eu faço um campo grande, um campo grande, é um campo grande, é um campo grande, é. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita, é que eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita, mais que eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita, olha só, eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. Minha carne é de carnaval, o meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, o meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, o meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, o meu coração é igual. Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor, por isso onde quer que eu ande, em qualquer pedaço eu faço um campo grande, um campo grande, é um campo grande, é um campo grande, é. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita, é que eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita, olha só, eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita, mais que eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval. Minha carne é de carnaval, o meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, o meu coração é igual. Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor, por isso onde quer que eu ande, em qualquer pedaço eu faço um campo grande, um campo grande, um campo grande, é. Um campo grande, é. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita, mas eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita, olha só, eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita, mais que eu não marco toca, Eu viro toco, eu viro moita. Ah, ah, oh. Minha carne é de carnaval. Oi, FM. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. De novo, síndico, pelo amor de Deus. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Boca, você deve ter pelo menos uma dúzia de histórias com o Tim Maia, não tem? Tim Maia. Tem mais que uma dúzia? Tim Maia, é, mas tem uma que eu me lembro muito. Quando eu fiz aquele disco Valeu, a música Rock Mary começou a tocar muito nas rádios. Acho que foi o meu segundo disco solo, Valeu. E o Rock Mary começou a tocar e os caras me escalaram para aquele Geração, programa que tinha na Globo, que era dia de domingo, passava, tinha um negócio de uma lista, de um playlist de músicas que estavam na parada e tal. E nós fomos, e o Tim Maia, como sempre, muito marrento, a gente estava no camarim, ele abriu um litro de uísque, chegou a abrir um litro de uísque, apresentou outras modalidades também, certo, da casa e tal. Uhum. Começamos a tomar aquele uísque todo, pá, pá. E ele falou, tem que me botar primeiro aí, senão eu vou embora, aquela coisa dele. E os caras botaram logo ele. Os caras queriam deixar ele pro final, mas ele tinha que ir embora, não. Tem que pegar um feijão, um negócio com um amigo meu lá na barra, aquelas coisas dele, né? E aí, pá, foi todo mundo, fez a fila e o Tim Maia foi. E eu tava mais pra o fim e já tava lá vendo o programa quando eu voltei no camarim, né? Tava o Tim Maia pé da vida com as calças na mão, né? Dizendo, pô, os caras beberam meu uísque todo, fumaram tudo, tinha que fumar, agora, pô, não aparece um filho da puta pra vir pra me ajudar a botar a bota, que ele não conseguia botar a bota no camarim. Uma figuraça aquele Tim Maia. Vem cá, Nandão, porra, cheio de pressa pra Bolívia. Não, já tem e-mail. Tem e-mail? Tem. Agora, antes da gente subir pra Bolívia, como é que é essa percussão que você fez aí, cara? Que parece o Letieres Leite, é só você. Como é que é? Naná Vasconcelos aprendeu com aqui ele. Aqui tem várias, não, né? Não, essa aqui. A última. Aí. Aqui tem bumbo, tem a caixa, né? Tem, né, Maurício? E tem rapidinho também. Um drum and bass, né? Barbatux que se cuide, hein, bicho? Ronca Ronca ao vivo em São Paulo, contando com a presença mediúnica, espetacular, iluminada de Paulinho Boca de Cantor e seus Blue Caps. Minha irmã fica injuriada, cara, porque eu falo Blue Caps pra todo mundo, então ela acha que é sempre a mesma banda que tá acompanhando sim, a rapaziada. Assim como a sua mãe acha que quando eu mexo no disco, a rádio tá saindo do ar, exatamente, a fita tá saindo da cabeça. Tá embolando. Exatamente. Mas o Boca acompanhado pelo Betão e pelo meu xará, Maurício Pereira. Betão, antes da gente subir, onde mais você empresta seu talento, cara, como músico, hoje em dia? Cara, hoje eu tô acompanhando o Arnaldo Antunes. Eu toco com ele como baixista. Fiquei um tempão tocando violão e guitarra no show ao vivo no estúdio, no show do Qualquer também. Já é o quarto álbum que eu acompanho. Esse último eu produzi, o Ao Vivo Lá em Casa, né, que é um disco bacana pra caramba, que a gente fez na casa dele, mixou no meu estúdio também, que é um clima bem caseiro. Vários convidados, Andrucha montou na casa dele, a Ilha de Edição era na casa dele, então é bem lá em casa mesmo. Todo... Já ouviu esse disco no ar, já? O Ao Vivo Lá em Casa? É. No rádio, você já ouviu? Já ouvi uma outra coisa. É isso? Esse uma mesmo. Alegria ter aqui com vocês todos. E eu também tô... Aqui na minha casa. Tô com um projeto meu, assim, de registro de cultura popular, que logo em breve eu vou estar comunicando vocês aí, é isso aí, com é. Mestres populares daqui do Vale do Paraíba, que chama Mestres Navegantes, logo vem aí também. O que mais, Nandão? Vamos pro intervalo e largar no ar aqui. O Kleber Vinícius está enlouquecido com a presença de vocês três. Klebinho, outro Klebinho, ouvinte da Tropa de Choque, cabeleireiro. É verdade. E pergunta pro Maurício Pereira, uma verdadeira lenda, inspirados em quem ou em o que você e o Abu Janra montaram ou Mulheres Negras, o Maurício responde. É, depois do intervalo. Na volta, certo, jovens? Não me falta cadeira, não me falta sofá, só falta você sentada na... Aliás, a gente está na edição de número 249, tivemos um ano glorioso aqui na UFM São Paulo, sobretudo viemos aqui quase que mensalmente, lançamos Genesi, Tulipinha veio duas vezes, Tulipinha vai ser eleito o disco do ano. É, fizemos duas sessões com ela, Rômulo, Escandurra, Maquinado, enfim, um monte de gente esteve ao vivo aqui no programa. Mombojó, enfim, porra.

Nandão, você já pensou na expressão de felicidade de Mr. White? Não, acabou de chegar o e-mail dele. Não, mas se ele tivesse presenciado Boca, Paulinho Boca, assim, solicitando o disco que está ao fundo, porque ele está gostando muito, hein? Querendo informações. Essa, né? É a Orquestra Polirritmo, de Cotonou, no Benin, que felizmente esteve no Brás esse ano. O que mais, Nandão? O que mais? Vamos voltar com a pergunta? Vamos. Para Maurício Pereira. Maurício, de onde você e o Abu tiraram o Mulheres Negras? Bom, eu no Duro eu tinha 25 anos e tinha sido despedido pela sexta vez. Eu tinha me formado de jornalista. Tava indo bem. Aí eu entrei num curso de percussão africana, onde eu conheci o André Abujam e nós tivemos um amor à primeira vista. Aí eu era um músico bem ruim, porque eu era jornalista. Nada contra jornalista, mas a minha formação de músico era, né, precária. Aí o André falou pra mim assim, o André é bem mais novo que eu, uns 6, 7 anos mais novo, falou, meu, você é músico. O fato é que uma semana a gente tava tocando junto. Eu voltei a estudar pra não prejudicar o André em cima do palco. E a gente teve muita viagem também de texto, de verbo. E o Frank Zappa, quando eu tinha 18 anos, eu fui num intercâmbio desses e eu vi o tal show do Hammersmith Odeon em 78. Se foi em janeiro ou fevereiro, eu vi. Peraí, vamos voltar a fita aqui. Como é que é a parada? Esse show, então, é um álbum triplo? Se for um show. Não, o Frank Zappa não toca tanto assim, né? Não foi tanto pra Londres tocar no Hammersmith Odeon. Exatamente, é. Em 78, deve ter sido... Que é o álbum que o Massari trouxe. Que o Massari deixou as duas músicas. É, duas músicas pra gente tocar hoje ainda. Então, Maurício Pereira estava lá. Eu estava lá, não em perfeitas condições físicas e psíquicas, mas eu estava lá. E teve algumas coisas que aconteceram naquele show do Frank Zappa. O André também era ouvinte de Zappa. Entre várias, tem uma meia dúzia de figuras que foram importantes para o Mulheres no começo. O Zé Rodrigues foi importante e o Tico Terpins do Joelho de Porco, a gente vai cantar uma do Joelho aqui. Eles, quando o Mulheres estava começando a existir, a Laurie Anderson veio para São Paulo fazer não sei o que e teve uma festa numa super mansão aqui. E sempre tem que ter uns... Não sei, era um hábito nos anos 80 pegar alguém que estava começando, que fosse meio maluco assim, e botar num sarau os malucos desse aí. Então a gente tocou com a Laurie Anderson antes da gente existir. Então, aí, cara. Pela mão do... Em dois minutos. Pedrado, né? O xará completamente isso, colocou ronca-ronca ao avesso. Você vê como é importante a gente, em alguns momentos da história pessoal, a gente tá mais perdido do que cachorro em mudança. Né? O problema é quando a gente tá mais achado do que... Mas... Gozado que é, aquele momento que eu conheci o André, aconteceu muita coisa para nós dois mesmo. Foi um momento forte de São Paulo, musicalmente, nos anos 80, no começo pelo rock. E na segunda metade por bandas que sumiram. A gente, o Lune, o Escova e Máfia, o Gueto, né? E eu acho que... Eu vejo esse cenário do pop paulistano desses últimos 5 anos, dessa primeira década. Cara, eu tô empolgado, como eu não tava desde os 80. Tem muita gente nova fazendo coisas boas, misturando. É um cenário do pop mesmo, é de gente misturando coisas e indo buscar sonoridades e cada um viajando na sua cabeça, que é uma coisa que não andava acontecendo na música daqui, né? Então, por aí afora. Obrigado. Se é que existir alguma programação, nós pensamos em 8 músicas, mais ou menos, né? Já foram executadas 7. Então, teremos que tirar um coelhinho, ou 2, ou 3, da cartola. Mas antes disso, Boca, no início do programa a gente falou, e temos aqui o Zé Flávio Júnior, jornalista que participou, por exemplo, da eleição do Acabou Chorare, como o principal... disco da música brasileira, o mais importante, o mais referencial, o mais, o Acabou Chorar. E eu acho que o Acabou Chorar é um disco que não teria essa posição de destaque se essa mesma votação tivesse acontecido 20 anos, no início dos anos 80, ou 30 anos. ele era um disco muito respeitado, sempre foi, mas não tinha essa... as pessoas não tinham entrado nele de uma maneira tão profunda. Eu sinto isso, né? Então, a música se transformou de uma maneira lá fora e aqui no Brasil que propiciou que ele fosse entendido em sua plenitude. Tanto que foi considerado o disco mais. Se outra votação dessa acontecer, que ele não tem o primeiro, ele vai ter o segundo, vai ter o terceiro, ou o quarto, ou o quinto. Posições que eu acho que ele não teria no início dos anos 80, nem no início dos anos 90. Você acha isso que eu falei um tremendo momento batatado? Não, eu acho sim. Eu acho que Novos Baianos, não é só o disco Acabou Chorar. Isso. Acho que o trabalho dos Novos Baianos era uma coisa... que ele era à margem, ao mesmo tempo que ele fazia sucesso, que era popular, ele era à margem ele era meio na contramão dessa coisa do business total, né? Porque os Novos Baianos tinham aquela coisa, daquela filosofia de tá morando junto, que às vezes as pessoas achavam até que a gente era meio louco. Por exemplo, quando os caras chamaram encomendar música para a novela, a gente não topava. Quando chamaram, por exemplo, para a gente abrir o show do Jackson 5, que vinha fazer show no Brasil, a gente falou, não, eles têm que abrir o show da gente. Quer dizer, mas olha o tamanho da popularidade. É louco, então... Olha o tamanho da popularidade que os Novos Baianos tinham na época. É verdade, a gente participando de festival, por exemplo, era um problema, porque aqueles caras gritando, vai, e a gente não tinha muito esse perfil daquele artista que podia entrar no clima, assim, logo de cara. Sempre foi muito complicado. Por exemplo, o disco Acabou Chorar, eu acho que ele merece tudo isso. Porque imagine você sabe quantos canais a gente gravou o Acabou Chorar, gente? 4 canais. Nós gravamos tudo aquilo que vocês estão escutando ali em 4 canais. Quer dizer, pergunta como? Ninguém sabe. Outro dia eu estava conversando, não sei com quem, com um jornalista, e a gente falando, dizendo, sabe o que acontece, gente? É que quando a gente ia tocar junto ali, acontecia uma mágica, que é isso que estão vendo agora. Como é que podia se tocar daquela maneira? Tinha uma outra coisa que esses caras faziam para poder tocar daquele jeito, não é? Porque a gente via, por exemplo, a gente sabia o que era, uma... A gente morar junto era uma experiência, quer dizer, estava se reinventando como é que era a família. Porque eu não conseguia mais morar junto com meus irmãos. E a família era uma coisa que a gente mantém até hoje contato, mas a gente foi morar junto, virou uma família e tivemos que aprender essa coisa nova, que é você ver o próximo, né? Não ter último, né? Tudo é de todo mundo, né? Ninguém manda, aqui todo mundo manda quem tá certo, manda quem tá naquele momento. E a gente vê que várias outras bandas também quiseram pensar assim. Por exemplo, quem era apaixonado pelos Novos Baianos desde pequenininho, Cazuza. E você vê que o trabalho dele tem muito disso, muito dessa liberdade, muito dessa coisa de dizer, poxa, nós estamos fazendo música porque música antecede tudo isso. Nós não fazemos música para gravadora, nós não fazemos música por obrigação, nós não fazemos música para carreira. A gente faz música como o passarinho faz, o som dele, a gente também faz o nosso. Era essa que era a ideia ali da gente, né? Então, é por isso que é diferente, é por isso que é mágico, fora que... teve comentários, por exemplo, de Amelita Baltar, de Astor Piazzolla, com o disco Acabou Chorado. Eles quando viram a gente tocando, não sei se foi o Piazzolla ou se foi a Amelita Baltar que falou, eu nunca vi ninguém tocar junto com tanta alegria como esses caras tocam. Então essa coisa da gente tocar junto, daquela coisa gloriosamente sofredora que eram os Novos Baianos juntos, porque a gente, quando viu, a gente tinha... O público estava na porta, porque não tinha grana para pagar o show. O nosso show já foi depois que Caetano e Gil foram para fora do Brasil, foram expulsos. Então, quer dizer, não foi o público universitário de festival, foi o pessoal que pirou e que saiu dos prédios para as praças, como a gente falava, e que às vezes não tinha dinheiro para pagar o show. Então, como o negócio, não foi lá essa grande coisa, o trabalho dos Novos Baianos. E é por isso que eu acho que, como tudo que é bem feito tem que ser recompensado, tá essa recompensa aí, a juventude, ano 2000, curtindo e dizendo que o trabalho da gente é atual, e isso deixa a gente feliz. Maurício Pereira, acaba de chegar a informação. Zappa no Hammersmith Odeon em Londres, 24 e 28 de janeiro de 1978, foi esse? Putz, foi, acho que foi o do 28. Bom, mas pronto, tá lá. Em um desses, você esteve conferindo o Zappa. O e-mail aqui do Lúcio Branco, pedindo pro Paulinho lembrar da história de que o João Gilberto foi visitar vocês nos anos 70 e ele foi confundido com o policial. Tem essa história, não? Não, o João Gilberto não gosta dessa história. Aliás, várias histórias que rolam que a gente nem fala, porque, sei. Entendeu? Olha, imagina você, o João Gilberto, ele chegava lá em casa de madrugada. O que acontece é o seguinte, foi paixão à primeira vista. E o João foi importantíssimo, né? Por exemplo, o João que mostrou pra gente Brasil Pandeiro. João quem viu que a gente tava meio desgovernado, porque a gente achava que os caras iam botar a gente pra fora também, naquela leva. Manda esses baianos embora, tudo, entendeu? E o João foi quem botou a gente no caminho de casa. Quando a gente viu, a gente tinha um regional de choro dentro dos Novos Baianos, tinha um trio elétrico, tinha uma coisa de um samba elétrico que a gente também inventou, quer dizer, a partir desse encontro da gente com o João Gilberto. Então o João era uma coisa tão assim, tão mágica, que ele não avisava que ele ia. Como até hoje, ninguém sabe quando é que ele vai sair, ou se ele vai sair, se ele não vai. Ele chegava lá de madrugada, mas a gente estava ligado nele. Então a gente escutava um... 4 horas da manhã era ele lá embaixo. Ou senão. Aí a gente jogava a chave e ele subia. E essa história que pintou foi com outro cara, um cara que alugou uma casa pra gente aqui em São Paulo. E o cara entrou de cabeça nos Novos Baianos. O cara era um senhor que não tinha nada a ver com a história, mas disse que não queria mais saber de nada, que ia ficar morando com a gente, não sei o quê. E a gente foi embora e ele foi atrás, no Rio de Janeiro. Não, eu quero ficar com esses caras. Isso aqui é alegria, não aguento mais. Quero ficar ouvindo música o dia todo. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida e tal. E quando o cara chegou lá em casa de paletó, não é? O cara chegou lá de paletó, foi esse cara. O nome dele era Roberto. Ele é daqui de São Paulo. O pessoal olhou pelo olho mágico e falou, ih, sujou, tem um cara e os homens, só pode ser os homens. Mas não foi com o João, não. O João, a gente sabia quando ele ia, e o João era tão lindo, rapaz. Parecia que o apartamento flutuava, que ele botava cada um dos Novos Baianos fazendo uma voz. A gente abria aquele vocal maravilhoso, com o João tocando. A gente tirou a porta de um guarda-roupa que tinha no quarto para fazer acústica, que o João adorava essa acústica do guarda-roupa. Olha isso, ele cara. Sentava no tipo guarda-roupa. Tipo Rolling Stones lá, né? É. No... E foi muito interessante, e tudo com o João, até hoje, quando eu encontro com o João, é muito legal. A gente, poxa, se dá muito bem. Tive um encontro com ele em Nova York também, que ele lembra, toda vez que ele me vê, ele lembra, hein, Paulinho? A gente lá em Nova York, lembra? Você ainda arrumar aquela panela às 6 horas da manhã pra gente fazer o café dos caras era muito ruim, e a gente foi comprar aquele café, ele adorava o Medalha d'Ouro, e uma bolachinha, era uma maravilha. O João é assim, uma criança perfeita, maravilhosa, que toda vez que a gente se encontra, a gente morre de rir junto. Agora você vê, se o paulista de terno foi atrás dos Novos Baianos no Rio de Janeiro, você imagina se Ney Conceição, popular Ney Cunha, meu queridíssimo conhecido, não ficaria na mesma situação ao invés de vir para o Palmeiras, no lugar do Ademir da Guia. Só se isso. Dane o Palmeiras. Não, né? Ficar no Rio, Palmeiras, pô. Vou ficar no Rio, pô. Ficar jogando bola com os caras lá em Jacarepaguá, pô. Agora, olha que momento histórico, uma dúvida celestial você pode tirar agora, Paulinho Boca. Dizem que João Gilberto torce pelo mesmo clube que você. Confirma, procede ou é caô? Olha, o João, ele não se manifesta muito, não. Tem outro esporte que ele gosta muito. Sei. Que é luta livre, aquela luta, aquela barra full pesada. Contact. Hein? Full contact. Full contact. Ele adora aquele negócio. Comendo ele fica pipoca. Vendo. Mas dizem que ele torce pelo mesmo clube que você. E seu também, não é, Maurício? É isso aí. Você tá no Rio de Janeiro, você tá em São Paulo, não tem problema. Não precisa te dizer para quem você torce aqui. Não, mas eu quero que você diga por quem você torce. Olha, eu torço pro Vasco da Gama. Vasco é Vasco, o resto é fiasco. E o disco está devidamente autografado. Autografado, e eu digo isso, o resto é fiasco, Maurício. Mas dizem que o João Gilberto é vascaíno. Eu também acho que ele é vascaíno. Então pronto, já é então. Depois dessa, eu acho que ele é, já foi. O que mais, Nandão? O que mais? Que coisa, tá bom, hein, cara? Né? Que espetáculo, hein, cara? Guacamole, qual é que você é? Se liei, guacamole.

e a música, pô, até por culpa de São Paulo mesmo, dessa marca caipira forte na música, não ter sido essa coisa emblemática, isso que ia na frente, dizendo aqui a música de São Paulo é assim. Mas depois, quando a gente começou esse olhar sobre a música de São Paulo, a gente percebeu que essa coisa caipira está em todos os gêneros, né, Maurício? Você vê, a gente cantou na estante aqui 2001, que é um rock caipira, né? Tem a coisa caipira e tem uma outra coisa que é importante na música e na cultura de São Paulo. Como São Paulo não foi capital, no Império, a coisa estava no Rio, antes era Vila Rica, antes era Recife, Bahia. São Paulo é um Brasil jovem, é um Brasil do século XX. E um Brasil capitalista, do cinema, do trem, da fábrica. Trabalho, dos movimentos culturais, né? E da sociedade de consumo. São Paulo, muito da nossa alma, quer dizer grana. Então a música comercial em São Paulo, ela é importante. O brega, o sertanejo universitário, o pagode, música que é feita para vender. Então, dentro dessa tosquice da nossa mentalidade curta de paulista, porque a gente é assim mesmo, a gente é utilitário, tem excelências. Por isso que aí tem Fuscão Preto, por isso que tem mestres da música simples e comercial, né? Ou como o Antônio Marcos, por exemplo, que está no... Mamonas tá no site. Assassinas, que vendeu, então, o Traje Peninha, Rigor. Peninha é um compositor de sucesso. Sabe o que eu queria falar aqui? São Paulo, deixa eu pedir a música da grana. Um parêntese aqui, que acho que muita gente deve estar começando a ouvir o programa agora. Só para contar um pouquinho, isso aqui é um projeto que a gente fez para contar um pouco da história da música de São Paulo. E quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tem o site, né? O www.musicadesaopaulo.com.br. Está entrando no ar hoje? Aqui, hoje. No Ronca Ronca. Lançando aqui no Ronca Ronca. É www.musicadesaopaulo.com.br. E o que é que tem no site? No site tem 36 canções, assim, escolhidas a dedo. Várias dessas que nós cantamos aqui, sabe? São músicas. Vamos cantar assim, mais, ainda vamos tem cantar que escolher mais. Alguma coisa. A gente olhou, cantar, por exemplo, a música caipira, depois a gente olhou a música instrumental de São Paulo, que é muito rica. Pra quem não sabe, por exemplo, Tico Tico no Fubá é de um paulista, Zequinha de Abreu. E tem uma música lindíssima também do Herotides de Campos, que é uma Ave Maria lindíssima, que é da música de São Paulo. Tem Abismo de Rosas, que é do Canhoto, que é a música instrumental, talvez a mais linda melodia da música e brasileira. Só lembrar que assim, não é uma coisa estática, fechada, né? Também não deixa de ser uma homenagem a todos aqueles que vivem de música ou contribuem para a música do Estado, assim, todos os músicos em si, né? É uma todo homenagem mundo que ajudou a fazer essa tá história, aberto, né? Até o Contra-Regra, que foi pegar o peso, que foi montar o palco, também está inserido nessa homenagem. Porque a gente pensou o seguinte: a gente tem que ter um olhar que depois a gente possa, além de disponibilizar isso no site, porque no site, gente, olha, no site tem depoimentos fantásticos dos curadores, do Maurício, do Serginho, mas tem depoimento de Sérgio Reis, de Inesita Barroso, Edgar Escandurra, Clemente, dos Inocentes, Clemente dos Inocentes, tem Vande, né, tem também a Naozete, tem Suzana Salles, quer dizer, é um olhar amplo, mas é como diz o Betão, não é fechado, não é uma coisa. Tá aí a música de São Paulo, pelo amor de Deus, enquanto a gente está conversando aqui, está rolando movimentos importantíssimos aí em São Paulo, que São Paulo não para e a música de São Paulo também não vai parar. Então a gente pontuou música caipira, pontuou música instrumental, sambas maravilhosos. Quer ver um samba fantástico? O samba de Gudim, Eduardo Gudim e Roberto Ribetti. Vamos de samba então. Vamos de samba. Um velho ateu, um bêbado cantor, poeta na madrugada, cantava essa canção seresta. Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. E toda janela fechava pros versos que aquele poeta cantava. Talvez por medo das palavras de um velho de mãos desarmadas. Um velho ateu, um bêbado cantor, poeta na madrugada. madrugada cantava essa canção seresta. Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. E toda janela fechava pros versos que aquele poeta cantava. Talvez por medo das palavras de um velho de mãos desarmada, um velho ateu, um bêbado cantor, poeta na madrugada cantava essa canção seresta. Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. Oi, FM. E aí, aqui quem tá falando é o Nando Reis e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Christmas will really be Christmas when folks are happy everywhere. Christmas will really be Christmas when there's laughter for everyone to share. Yeah. When people can live with each other, peace on earth has come to stay. I said Christmas will really be Christmas with the whole world in a better way. When hearts are filled with joy instead of worry and fear, that's when the words of Merry Christmas will be so much more sincere. So let's all keep hoping and praying the time will soon be coming when Christmas will really be Christmas and the whole world will smile again. Christmas will really be Christmas, yeah, and the whole world will smile again. Christmas will really be Christmas. Oi, FM. Atenção, freguesia! O mais puro creme do milho verde está chegando no seu bairro. O carro da pamonha se aproxima. Momento, hein, cara? Nandão, falar em momento. Sexta-feira, lá no Lapa Café, nós cruzamos com a fina flor da torcida do Ronca Ronca. Vários momentos inesquecíveis brotaram lá. Sim. Um deles foi quando Lou Rawls, aqui ao fundo, foi ao ar. E ao meu lado, Felipe Ornelas, a lenda. Grande Felipe. Que nem Boca, vascaíno também. Bradou Lou Rawls. Eu falei, criança, como você consegue identificar o cidadão com 2 segundos de música? Essa lenda, Felipe. Andão, o que diz a nossa torcida por falar nela? A nossa torcida não diz nada, mas eu digo alguma coisa. Não, quer dizer, muitos que e-mails, cara. Um momento, não, muitos e-mails, mas só pra fechar a história do projeto de Paulinho, Maurício e Beto. Maurício Pereira. Maurício Pereira. Betão Aguiar e Paulinho Boca de Cantor. Como é que esse projeto das músicas se desenhou totalmente? Vocês fizeram um CD, um show, um DVD também, é isso? Com convidados, como é que foi essa história toda? Não, na verdade, assim, primeiro o CD veio do projeto anterior dele, do Lundu ao Axé da Bahia, né? Existe a ideia agora em 2011 de realizar esse CD, convidando inclusive a nova geração que, assim, por um dos critérios não foi incluída nessa homenagem, porque, assim, acredito que Genesi, Tulipa, tenham canções incríveis, assim, que vão perpetuar por toda a eternidade também, mas como eles são mais recentes, não dava para botar numa mesma balança de Adoniran, dessa galera. Sim, sim. Então, assim, a gente pensa em convidá-los para cantar essas músicas e estar participando do CD. Então, agora o que tem no ar é o site, é a pesquisa, são vários textos, tem os critérios, tem o olhar de cada um dos curadores e tem a eleição dessas 36 músicas como as representantes da coisa mais significativa através das canções dessa música de São Paulo, né? E aí, futuramente, vem um CD que a gente já pensa em fazer com DVD também, inclusive para dar um upgrade no site. A gente pensa em como o site vai estar eternamente em construção, a gente conta com a participação do público também. A gente, pô, pretende ir melhorando aos poucos, incluindo novos atrativos e coisas lá. Nandão, você como um dos curadores do selo Oi Música, você poderia propor essa ideia para o lançamento pelo selo. Das músicas de São Paulo. É. A gente lançar o CD, fazer um show e lançar o DVD. Exatamente. A coisa tá feita, não precisa nem pensar, é só embalar e botar na rua, hein? É, tá todo mundo ouvindo do selo. Cabeleira altíssima. Agora, vocês fizeram 10 minutos? 10? 10 minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca? Com boca e seus blue caps. Vou falar em pipoca, é um negócio estranho, tem uma mágica do pipoqueiro, né? Como é que ele sabe que vai ter público, rapaz? Sempre tem pipoqueiro onde tem gente, né? É o marketing, né, cara? Inclusive na oficina que nós fizemos do Música de São Paulo, lá em São Luís do Paraitinga, foi um dia de terça-feira e foi maravilhoso, porque o pipoqueiro foi. É isso aí. E o pipoqueiro só vai sábado e sexta, olha lá. Quer dizer, então, ninguém deve ser músico pop, olha só, ninguém deve ser músico popcorn sem um pipoqueiro. Sem seu pop próprio pipoqueiro. É verdade, o cara só é pop se tiver o pipoqueiro lá. Agora, Betão, depois da música baiana, depois da música de São Paulo, a coisa segue ou para aí? Rapaz, tem surgido ideias assim para fazer no Rio também, que é uma música bem... bem profunda, tem muita coisa, né? O samba e tal. Mas primeiro a gente vai fazer o de São Paulo, porque a gente está lançando hoje essa plataforma digital, mas como ele falou e como a gente tem falado, o projeto não é só o site. O que compõe o projeto é o site e depois um grande show homenageando a todos da música de São Paulo, que é essa nossa intenção, convidando artistas, tanto os mais novos como também artistas. Lá no do Lundu ao Axé, que eu fiz lá na Bahia, a gente pegou Carlinhos Brau, botou cantando João Gilberto, o Lazo cantando Caymmi, Gilberto Gil cantando Novos Baianos, Moraes Moreira cantando Gordurinha. Aqui também nós vamos fazer isso. Você já imaginou, por exemplo, a Céu, ou o Curumim, ou a Tulipa, ou alguém cantando uma dessas músicas que a gente cantou aqui, ou Casinha Branca, ou mesmo Tristeza do Jeca, ou então... É isso que a gente tá pensando, são coisas inusitadas. Isso vai demandar energia, né? Porque também todos nós fazemos outras coisas, então ele tem a carreira dele, eu tenho a minha, a gente conduz de outras maneiras, e aí, pô, fazer tanta coisa ao mesmo tempo é difícil, assim. Então a gente prefere fazer isso com bastante afinco e se dedicar bastante. 2011, vamos pôr em vamos prática botar essa nisso. Coisa do CD e DVD da música de São Paulo com um grande show. E tem o site do Da Bahia também que a gente quer fazer, enfim, a pesquisa não para. Vamos, né? Indo, né? O que diz a torcida? Ah, cara, vamos de música, né? Tá bom. Um beijo pra torcida, hein? Então, Betão, tá acabando o milho e tá acabando a pipoca. Vamos puxar mais uma, então? Vamos que vamos. Qual pode ser, então? Brasil. Vamos de Brasil, né? Olá, Brasil. Ronca, ronca! Tá acabando o milho, tá acabando a pipoca, mas o café tá maravilhoso aqui no Ronca Ronca, hein, Maurício? Você foi lá, pegou um café, ninguém nem me convidou pra tomar um cafezinho, hein? Vamos lá, galera, olha o Brasil! Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira pra ela me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.

Obrigado pela presença de vocês. Boca. Obrigado você, Maurício. Obrigadão, Maurício. www.musicadesaopaulo.com.br. Obrigado, Xará. A gente já combinava esse encontro há muito tempo. Espero que você venha aqui, isolado, solo, com sua banda, mostrar a sua música sempre tão instigante e bacana pra gente. Não, Pererim e Pererão, hein? Uma honra estar aqui e prometo voltar à paisana. É isso aí. Então, Nandão, hoje é o programa 249. Semana que vem, consequentemente, 250. Tá preparado para o que a curadoria do Ronca Ronca está azeitando para a semana que vem? Sempre, garotão. Exatamente. Então, Boca, obrigado. Betão, obrigado. Obrigado. Valeu. Pela participação da nossa audiência. Obrigado mais uma vez. Ronca! Pela estrutura que a UFM São Paulo oferece para que a gente coloque a pipa no ar. Um beijo, Boca. Muito obrigado. Bye, bye. Tchau. Enquanto eu corria assim, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Ih, Maurício! Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Enquanto eu corria assim, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava, não. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser, neném. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca. Oh, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca. Oh, oh, oh, lhe chamar. Enquanto corria a barca. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a porta e a janela e vem ver. E vem ver o sol nascer. Eu sou um pássaro que vivo a voando. Vivo a voando sem nunca mais parar. Ai, ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca, Ronca.